A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Araguari, no Triângulo Mineiro, propôs ação civil pública para obrigar a administração municipal a fornecer os tratamentos oftalmológicos demandados pelos cidadãos. Foi constatado que o município disponibiliza tratamento somente após ordem judicial. A ACP pede que o município custeie consultas, exames, procedimentos e cirurgias oftalmológicas a todos os cidadãos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por dia de atraso em relação a cada paciente. No curso de um inquérito civil público, o MP requisitou da Secretaria Municipal de Saúde de Araguari que informasse a possibilidade de credenciamento de prestador de serviços de oftalmologia devido à demanda crescente no município. Em resposta, a Secretaria informou que licitaria a contratação de clínica oftalmológica especializada. Foi constatado que duas clínicas de Uberlândia foram contratadas por cerca de R$ 1.700.000. Apesar disso, o atendimento ainda não é satisfatório, pois o poder público atrasou o repasse de verbas para as clínicas credenciadas e, em consequência, a população deixou de ser atendida. Além disso, a quantidade de procedimentos contratados é insuficiente e há uma fila de espera de 1.800 pessoas. Para a Promotoria de Justiça, o município está equivocado na gestão de saúde pública, uma vez que, ao invés de estabelecer atendimento com o quadro próprio de servidores e equipamentos, credencia a empresa em outra cidade por meio de um contrato de valores milionários. Outro problema encontrado é que um dos contratos firmados visa apenas o atendimento de ordens judiciais, invertendo o fluxo de atendimento, uma vez que, ao invés do paciente procurar a Secretaria de Saúde e ter seu procedimento agendado, ele é informado que a Secretaria somente disponibilizará o atendimento mediante ordem judicial. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.